isto é uma medida que vai contribuir muito à aproximação da justiça aos cidadãos, contribui muito pelo aumento da qualidade de vida dos cidadãos em Oliveira do Hospital. Não é ainda tudo aquilo que nós desejamos, ou seja, há outras competências que nós almejamos que regressem ao Tribunal de Oliveira do Hospital, mas é um primeiro passo que saúda.